Sporting regressa às vitórias. Nali surpreende tudo e todos nas meias finais do Open da Austrália. E na Fórmula 1, a HRT vai competir este ano. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro na Antena Web. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Jogou-se ontem o último jogo da 17ª jornada do Campeonato Nacional da Liga Zone Sagres. No Caldeirão dos Barreiros, o Sporting voltou às vitórias tranquilas. Depois de um período de alta instabilidade no clube de Alvalade, a equipa do Sporting conseguiu ontem uma vitória tranquila frente ao Marítimo. O primeiro golo surgiu só na segunda parte, aos 3 minutos, por intermédio de Alberto Zapater. 20 minutos depois, o mesmo jogador fazia o 2-0 para os leoninos e aos 76 minutos o Levezinho marcava, estabelecendo assim o resultado final em 3-0. Com esta vitória tranquila, a equipa do Sporting Clube Portugal regressa ao terceiro posto com 31 pontos. Antena Web, Desporto. E na Liga Orangina ficaram por realizar ontem os dois encontros que fecharam a 15ª jornada e última da primeira volta desta segunda divisão, deste segundo escalão do futebol português. Ora, ontem as equipas do Penafiel e Moreirense empataram em Penafiel a uma bola. Já a equipa do Sporting Clube da Covilhã perdeu na Vila das Aves com o clube local. A equipa do Desportivo das Aves venceu o encontro e só foram precisos 4 minutos para fazer o resultado. Pedro Pereira foi o autor dos dois golos aos 54 e 58 minutos para a equipa do Desportivo das Aves. O Covilhã continua assim na 15ª e penúltima posição, como ontem anunciamos, com 15 pontos, mais 5 do que o Fátima, que é o último então, com 10 pontos apenas. A equipa do Penafiel, no jogo Penafiel-Moreirense, foi a primeira a marcar. Por intermédio de Michel, corria o primeiro quarto de hora, ou acabava o primeiro quarto de hora da primeira parte. Aos 15 minutos, Michel então a fazer o 1-0 para a equipa do Penafiel. Os visitantes de Moreira de Córnegos chegaram ao empate aos 16 minutos da segunda parte, por intermédio de João Vicente. A equipa do Penafiel e do Moreirense continuam tranquilamente na classificação da Liga Orangina. Está assim concluído o calendário desportivo no que toca ao futebol esta semana nos campeonatos principais portugueses de futebol. Falamos agora de futebol, mas num panorama internacional. No passado sábado decorreram dois jogos que levaram a Coreia do Sul e a Austrália às meias finais da Taça Asiática, que reúne as melhores seleções deste continente. A Coreia do Sul venceu o Irão por 1-0 e a Austrália venceu o Iraque. Ora, estes dois países apurados para as meias finais juntaram-se ao Japão e ao Uzbequistão. Já se realizaram também os jogos das meias finais e é deles que lhe falamos agora. No encontro que opôs Japão aos sul-coreanos, o encontro foi longo. Aliás, foi preciso recorrer às grandes penalidades para se decidir qual seria o vencedor do encontro, que se iria apurar então para a final. A equipa começou melhor. O primeiro a marcar foi a Coreia do Sul, por intermédio de Ki Sung-yueng, aos 23 minutos. Yoshi Maeda, aos 36 minutos, recolocou a equipa do Japão em igualdade. E mais golos só já no prolongamento. Aos 98 minutos, a equipa, ou a seleção japonesa, dava a campeonato no marcador por intermédio de Hajime Yosogai. O gol foi marcado aos 98 minutos e já se preparavam os japoneses para fazer a festa quando, aos 120 minutos, Ja Yong-sang marcava o 2-2 para a Coreia do Sul, levando o encontro para as grandes penalidades. Visivelmente cansada, a equipa da Coreia do Sul não conseguiu responder à força dos japoneses. 3-0 foi o resultado final nas grandes penalidades. Não temos connosco os autores dos golos das grandes penalidades. O Japão está assim apurado para a final, depois de vencer então a Coreia do Sul, após empatar 2-2 no prolongamento, vencendo por 3-0 na marca da grande penalidade. Jogo bem mais tranquilo teve a equipa da Austrália, que venceu por 6-0 o Uzbequistão. A caminhada começou logo aos 5 minutos com Harry Kewell a marcar para os australianos. Sasha Oganovski marcava o 2-0 30 minutos depois, aos 35, portanto. E mais golos só na segunda parte, onde, de súbito, a equipa da Austrália quase que marcou por cada ataque que fez. Aos 67, a equipa fazia o 3-0 por David Kenny. E aos 74, Brett Emerton fazia o 4-0. 8 minutos envolvidos e Carl Valery fazia o 5-0 para a Austrália, portanto, aos 82 minutos. Um minuto depois, Robbie Cruz fazia o 6-0 final aos 83 minutos. O jogo acabou então 6 para a Austrália, 0 para o Uzbequistão, que assim, tal como a Coreia do Sul, fica pelas meias finais e irá disputar no dia da final a taça, melhor de 3º e 4º lugar. O Japão e a Austrália seguem para a final da Taça Asiática 2011. No basquetebol realizou-se este fim de semana, mais precisamente no sábado, mais uma jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Uma jornada que foi muito complicada para o Futebol Clube do Porto, que venceu a equipa do Vitória de Guimarães pela margem mínima, quase pelo mesmo resultado. A equipa do Benfica levou de vencida o seu adversário, neste caso o Cabo Madeira. Ora, os dois primeiros lugares a vencerem, aliás, os três primeiros lugares a vencerem. Já lá vamos. Alvarense 71, Ginásio 67, Iliabum 83, Sampaense 93, Cabo Madeira 66, Sport Lisboa Benfica 68, Académica 66, Penafiel 52, Lusitânia 78, Barreirense 75, e Vitória de Guimarães, 86. Futebol Clube do Porto, 87 pontos. A equipa do Futebol Clube do Porto lidera com 23 pontos. Em segundo, o Benfica com 21. E terceiro, a Académica com 20. A equipa do Barreirense tem 13 pontos e vai na 12ª e última posição. No ténis, o destaque foi hoje para a secção masculina do Open da Austrália. Nos quartos de final, Roger Federer classificou-se para as meias-finais, batendo sem dificuldade o seu adversário, também suíço, Stanislas Laurinka. Quem também venceu, e ainda com menos dificuldades, foi o sérvio Novak Djokovic, que venceu o checo Tomas Berdych. O encontro entre Federer e Stanislas Laurinka teve um desfecho mais rápido do que o do outro concorrente, Novak Djokovic. Roger Federer venceu o seu oponente pelos parciais de 6-1, 6-3 e 6-3, sendo que Stanislas Laurinka não deu muita resistência ao suíço número 1 do ranking ATP. Quanto ao outro jogo, foi aquilo que se pode chamar do jogo dos aflitos. De um lado, Novak Djokovic, com problemas na visão, e do outro lado, Tomas Berdych, com problemas nos serviços. O sérvio teve algumas dificuldades devido às lentes de contacto e, por isso mesmo, quase perdeu o segundo set. quanto a Thomas Berdych, teve dificuldades nos serviços. E por isso mesmo perdeu também não só o segundo set, mas os restantes primeiro e terceiro sets. Ora, Novak Djokovic entrou a vencer tranquilamente pelo parcial de 6-1 e depois, devido a esse problema de lentes de contacto, quase perdeu o segundo set. Só o ganhou no tie-break 7-6, foi o resultado final no conjunto de jogos deste segundo set. Recuperado que estava deste problema, venceu novamente o terceiro set por 6-1, aproveitando as enormes dificuldades de Thomas Berdych em jogar pela direita. Além disso, o 1,96m de Thomas Berdych costuma dar-lhe jeito, mas desta vez tornou-se um obstáculo para jogar frente a Novak Djokovic. Agora, Roger Federer e Novak Djokovic vão defrontar-se nas meias finais. Amanhã realizam-se os outros dois jogos que irão decidir também qual a segunda meia-final a acontecer na próxima quinta-feira. Mas na secção feminina também há motivo de destaque. Nali continua a surpreender tudo e todos. Desta vez venceu a alemã Andrea Petkovic, uma jogadora com uma grande disponibilidade física e forte consistência, mas que não conseguiu vencer a chinesa, que está a centrar em si os olhos da comunicação social. Já venceu um torneio este ano na Ali e está a caminho das meias finais de outro, e este um grande slam, que lá está o Open da Austrália. Venceu Andrea Petkovic pelos parciais de 6-2 e 6-4. E desengane-se quem pensa que Carolina Wozniacki teve um encontro fácil frente a Francesca Schiavone. La Lionessa, como é chamada, ou como foi atribuída à alcunha, não conseguiu fazer frente à número 1 do ranking ATP, mas deu luta. Francesca Schiavone, que protagonizou o encontro maior em termos de duração da secção feminina de um Grand Slam ontem, ficou hoje pelo caminho depois de perder com a número 1, a dinamarquesa Carolina Wozniacki. Mas a dinamarquesa ainda foi a tempo de apanhar um susto depois de perder o primeiro set pelo parcial de 3-6. Venceu os outros dois pelos parciais de 6-3 e 6-3, mas viu-se também a perder no segundo set. Acontece que o cansaço de Francesca Schiavone foi o único motivo pelo qual deitou a jogadora italiana por terra. Seguem agora para as meias finais, Nali e Carolina Wozniacki, que se irão defrontar na próxima quinta-feira. A outra meia final decidir-se-á amanhã. E para finalizar a edição de hoje do Desporto Antena, o indiano Kartikeyan marcará presença na fase de testes da Fórmula 1 2011 no Bahrein. A HRT, a equipa espanhola com o menor orçamento da Fórmula 1, irá apresentar-se no Bahrein na fase de testes com o carro de 2010. Kartikeyan é o único piloto confirmado para competir na Fórmula 1 pela equipa HRT, a equipa espanhola. Ainda estará por confirmar o outro piloto, mas já é certo que a equipa se apresentará, a escuderia se apresentará, então, na fase de testes na próxima semana, no dia 1 de fevereiro, mais precisamente, portanto, de hoje a 8 dias. Estará também por confirmar quando será a apresentação do novo bólide desta equipa, mas sabe-se que esperam já ter a máquina pronta para competir, então, no primeiro Grande Prémio do Bahrein, que será a realizar em março deste ano. Ainda assim, adiantou o presidente da equipa, da HRT, que a crash test, o teste de choque, já foi feito com o novo chassi. Portanto, já há avanços nesta nova máquina que estará pronta, diz apenas Coles, o diretor da HRT, dentro em breve. E é assim que fechamos as portas de mais um Desporto Antena. Amanhã, às 20 horas, cá nos encontramos. Fique bem e até lá.